Fala pessoal, aqui é o Diego Flyfish, esse é o Gabi Estática número 35, tô aqui com o Fábio. Fala aí. A Vivi. Olá. E o Aiken. Depois de muita briga, consegui estar aqui. Hoje foi foda. Até que eu tô ouvindo ele falando cabisbaixo. É, chega a dar triste, velho. Principalmente que eu tô tendo que encostar o queixo no peito, assim, pra ficar com a boca perto do microfone. Então, literalmente, né? Literalmente cabisbaixo, malandro. Acho que esse é o Gabi Estática mais icado que a gente já tentou gravar, né? É, cara. Ganhou até daquele lá de azar, né? De sorte azar. Aqui. Até da maldição dos cinco participantes, esse aqui tá... Pô, tá campeão, cara. No Gabi Estática de hoje, a gente vai falar aqui de coisas que o mundo seria melhor se não existissem, né? Vamos tentar melhorar o mundo, né, velho? Ó, mas é pra ser... É pra falar com escrotidão ou é pra ser politicamente correto? Ambos. Não, pode falar com escrotidão. Qualquer coisa, velho. É. Tem até coisa que eu coloquei aqui, velho. O meu mundo seria melhor, tá ligado? Dos outros também não, velho. O mundo seria melhor sem idiotas, né? Porra, cara, acho que eu vou entrar com essa. O mundo seria melhor sem gente idiota. Com ideia merda, sacou? Assim, explico até um pouco melhor. O cara vai inventar uma tomada. Aí o cara me faz uma tomada que pra você enfiar as coisas nela, só cabe um tipo específico de tomada nela. Todos os outros aparelhos não cabem na porra da tomada. Ah, é a tomada do padrão novo, né? É, cara. Aí você vai comprar um adaptador, não tem um adaptador pra comprar, porque todo mundo já comprou. Cara. Não, eu já peguei um adaptador desse que não pegava também, tá ligado, velho? Não, é foda, cara. E outra, tipo, eu tô usando o computador, tem um adaptador no adaptador. Porque o computador antigo, aquela tomada de três pontas, já tinha que ter um adaptador pra duas pontas, né? Só que ele é quadrado, não cabe na tomada padrão novo. Vai ter que comprar um adaptador pra colocar no adaptador pra usar na... Puta que pariu, cara. Porra, meu irmão. Acho que toda tomada devia ser... Ia ter só um buraquinho pronto, né, velho? É, né? Um buraco único. É, cara. É, mas aí ia falir o mercado de adaptadores, tá ligado? Esse mercado imponente, né, cara? Esse mercado, porra, que movimenta bilhões da economia nacional. É o lobby, né, cara? É o lobby que é forte. Já que é foda que os aparelhos novos estão todos vindo com essa tomada nova. Sem brincadeira nenhuma, acho que eu fui numas 3, 4 lojas pra conseguir achar o espelho certo pra minha tomada. Começar a pegar todos os aparelhos eletrônicos e na tomada arrancar assim, né? Largar só os dois fios encapados assim, sem fio em qualquer lugar. Eu, na atual conjuntura, pra mim o mundo seria melhor se não existissem escadas. Porra, que escada, malandro? Tudo elevador, né? Não, é que na atual conjuntura eu tô contundida. É que ela não pode ver um degrau que ela vai torcer o pé lá, tá ligado? Tu não pode ver um degrau que ela já pula nele. É mais cara. Forte que ela, tá ligado, velho? Ela tá, tentou... Teve uma hora até que ela torceu o pé, ela tentou torcer de novo pra ver se voltava no lugar da mesma escada, tá ligado? Cara, esse que foi foda. Eu fui descer a escada, eu caí e torci. Aí coloquei gesso no pé, comprei muleta, porque não podia pôr o pé no chão. Quando eu fui subir a escada com a muleta, cara, eu caí de novo, falei tudo braço. Acho que o mundo das escadas seria melhor se você não existisse, né, Bia? Você tá destruindo. Não, mas a Bia é uma grande ameaça a ela mesma. Né? Teve um episódio também da bata, né, Bia? Quem tava procurando um modelo de bata pra fazer uma bata nova lá pro gaveteiro, né? A gente foi lá numa loja pra ela experimentar uma bata. Cara, a etiqueta quase cegou ela, velho. A etiqueta da loja. Gente, vocês não têm noção. A etiqueta entrou no meu olho. Era daquelas etiquetas de papelão duro, sabe? A etiqueta entrou no meu olho. Caraca, cortou! Que... Cortou o meu olho. Que isso, cara? Ai, não. E o pior? E ela abre lá parecendo o Yoga, tá ligado? O Yoga Cavaleiros com o olho fudido. Escorrendo assim, ó. Olhando assim e fala, o que é que você acha? Como é que tá? Porque eu não tô vendo nada, velho. Porra, eu acho que tá sangrando, né, cara? Aí eu saindo assim, chorando, tá ligado? Devolvi a bata. Aí as vendedoras olharam assim com aquela cara, assim, pensando, né? O cara deve ter falado que ficou uma merda, né? A menina saiu chorando, coitada da menina. Caraca, cara. Porra, e como é que ficou o olho, cara? Ah, eu tive que pingar colírio, coloquei um curativo no olho lá, uma lente curativa no olho, fiquei uma semana quase lá, mas já tá cara, bom. Cara, eu não sei como deu uma merda pior, velho. Foi bem no meio, velho. Ela tava de óculos, a etiqueta passou por baixo do óculos, ela virou na vertical e cortou, tá ligado? Deus, não sei como a etiqueta... Gente, tinha que acontecer. Então não foi na parte branca, não. Hã? Não. Não foi na parte branca do olho, não. Foi bem no meio. Foi mesmo. No meio. A vista tava olhando dobrado, tava vendo dobrado. É, né? Eu tava vendo mó estranho, tava meio embaçado, meio dobrado. Que tava isso, esquisito, malandro. Pra caramba. Você fez uma cirurgia de catarata, né? Homemade, né, cara? Ah, é, também. O mundo seria melhor também se não existissem etiquetas tão ruins. Se não existissem etiquetas ninjas, né, cara? Continuando aqui... Que a gente já tá mudando de assunto, né? Yeah. Então, o mundo pra mim, velho, seria melhor se as pessoas não ficassem se empurrando tanto pra entrar no ônibus, né? Às vezes o ônibus tá vazio, tá ligado, velho? É quando para no ponto, todo mundo quer entrar, parece que tem um último prato de comida. É, falta civilidade, né, cara? Posso melhorar isso daí? Por favor. O mundo seria melhor se não existisse ônibus. Porque ônibus é uma parada muito escrota. É uma parada? Hã? Meu Deus. Hã? Ah, não, nossa, Diego, não. O mundo seria melhor se não existissem trocadilhos escrotos igual esse. Puta que pariu, cara. Mas assim, porque o ônibus, cara, é uma parada muito escrota. Porque aquele pessoal que tá andando pela cidade a pé, já é o terceiro ônibus que pegou, sacou? Já tá fedendo. Aquela pizza, malandro. Todo mundo suado, melando, se acotovelando. E outra, as empresas de ônibus, não sei como é que é aí na cidade de vocês, mas aqui é, cara, tudo ônibus é uma bosta. Um ônibus pior que o outro. Aqui na minha cidade ainda tem o problema de ser uma única empresa de ônibus. Então o que que acontece? O ônibus é uma merda, ele não segue o horário e ainda custa o olho da cara, velho. Qualquer lugar que tem aqui na cidade eu prefiro ir a pé. Quanto é a passagem aí? Pô, a última vez que eu tava pegando o ônibus, tava quase 3 reais. Eu tava nessa vida, né? É, que eu tava nessa vida, tava quase 3 conto. Puta que o pariu. Nossa, cara, hein? Porra, nem fala. É uma cidade pequena, né? É, porra, tem 100 e poucos mil habitantes. É 100 mil habitantes, mas no censo eles sempre dão uma gorjeta extra pros caras pra dizer que tem menos de 80 mil pra eles poderem manter uma única empresa de ônibus, né? Uma gorjeta é ótima, né? Vem o carinha lá do censo, vai botar no bolso do cara R$5, tá ligado? Cinco conto. Cara, pior que já teve amigo meu, cara, que trabalhou no censo e, porra... Viu que, assim, é impossível ter o número de pessoas que nego afirma. É, mas, na verdade, é cara... Foda, cara. Um pouco mais além, o mundo seria melhor sem brasileiro. Porque, vamos embora, né? Cara, é o taxista querendo atropelar você na faixa de pedestre. É o motorista de ônibus que não para na parada, queima. Velho... É a galera jogando caixa pela janela do ônibus. Cara, eu já vi jogarem um coco, velho. Coco, já vi jogarem um coco. Coco, cara. E pior, jogaram num trilho do trem ainda, velho. Os caras dizem que os trens aqui são fodidos, é capaz de ter que descarrilhar o trem, né, cara? Jogar uma casca de banana no trem. É. Né? Mas, ô Fábio, infelizmente eu concordo com você, cara. O nego só liga pro próprio umbigo. Tem um colega meu que diz que, assim, tem até um fundo de verdade, né? Que nos outros lugares as pessoas tentam, digamos assim, fazer o máximo pra não dar problema pro outro, entendeu? Aqui é o contrário, porra. Todo mundo quer dar o máximo de problema pra você. Não, tipo, quanto mais merda você puder deixar no ambiente antes de sair, melhor, né, cara? Pro próximo sentido. Aqui no Brasil é assim, cara. Exatamente. Aí fica essa... Não, o brasileiro é o povo maroto, alegre, feliz. É sacana, tá ligado? Você vai, é todo mundo de egoísta, cara. É feliz nada, né? Ele já preparou a merda pro próximo ciclo. Você tá ligado que as lojas americanas, ela tem um modelo de negócios que era pra ir pro estrangeiro e não pra cá, né, velho? Aquele negócio de deixar as balinhas assim, tudo... cara. O chocolate, todas essas coisas ali, ó. Tem muita gente olhando. Agora, nem motorista de ônibus, vocês falaram aí, eu lembrei agora que o meu pai foi atropelado por um ônibus esse dia, né? Porra! Não atropelado, senão não batendo de frente, mas tipo, o ônibus jogou pra ele, tava andando de bicicleta, o ônibus botou pro lado assim, a roda bateu no meu pai, tá ligado? Até ele. Só que ele não teve maiores problemas nem nada, né? Só que meu pai ficou puto lá, todo fodido, e foi falar com o cara, tá ligado? Começou a brigar, porra, velho, que foi que você não me viu aqui não, pô? Ele, não, eu vi, senhor, mas é que o carro veio pra cima de mim, eu joguei o cara... Pô, joguei pra cima da bicicleta. Meu pai ficou cara, velho, meu pai ficou muito puto. Não, é como se o carro fosse causar um estrago imenso no ônibus, pô, cara, né, cara? É Em ônibus eu já vi tudo, cara. Eu já vi passageiro brigando com o motorista, quase descendo a porrada. Ah, eu também já vi. Eu já peguei um ônibus em Recife, que ele começou a apostar corrida com outro ônibus. Caraca! Sinal vermelho, só veio os caras. Olhando um pro outro pela janela. Cara, eu entendo que a vida do motorista de ônibus é meio estressante, os caras ganham um pouco. Eles têm que se divertir, né? Mas eles são muito filha da puta, né? Não, e perceba que a gente agarrou no ônibus, né? O ônibus é tão ruim, mas tão ruim, que a gente já puxou outros assuntos e continua voltando no ônibus, dando como exemplo, né, cara? Cara, mas lá em São Paulo não tem esse negócio de empurra-empurra, não, sabe? Lá em São Paulo eles fazem fila pra entrar no ônibus. Cara, aqui, assim, por algum milagre, às vezes se forma uma fila e as pessoas respeitam. Não entendo como é que isso acontece, mas acontece. Eu já peguei ônibus na Praça da Sé lá e negada na filinha e tal, pra entrar no ônibus, tranquilo, ninguém briga. Que foi civilizada. Fila significa civilização, né? Sempre acontece alguma coisa interessante, né? De se ver em fila de banco, velho. Sim, sim. Aí eu lembro que meu irmão tava contando a história, né? Meu irmão tá acostumado a pegar aquelas filas grandes e tudo, né? A fila tava, sei lá, tinha umas 5 pessoas. Ele disse, ah, nenhuma, né? Tô aqui, tô escutando aqui meu podcast e tudo. E daqui a pouco chega a minha vez, né? Só que sempre tem um tiozinho que tá revoltado mesmo assim, tá ligado? Que não tem nada que fazer em casa, já deve estar aposentado. É. Vai pra pagar a conta no banco e vai lá pra dar xilique. É. Não conhece o Twitter, vai se revoltar em fila do banco. Tem vários seguidores na fila do banco. Ó, velho, você não pode falar de mim, não. Aí nisso, né? E o cara lá, tá demorando demais. Tá demorando demais a porra, não sei o que lá. Me pagar minhas contas, não sei o que lá. Aí nisso, velho, chega um cara mais jovem assim, mancando, tá ligado, velho? Mancando assim tudo, e tem o caixa preferencial lá, né? Pra quem tá grávida, pra idoso e pra quem tiver com alguma deficiência, né? Uhum. Aí chega o cara mancando assim, meu irmão disse que parecia que o cara tava forçando mesmo, mas enfim, né? Eu, meu irmão tá um pouco se lixando mesmo, não tinha muita gente, nenhum, uhum, né? Se abstraiu. E o tiozinho lá, o cara ali tá fingindo, o cara tá fingindo, o cara não sei o que lá. O cara reclama o tempo todo, né? Aí depois o cara pagou, foi embora, né? O cara que tava mancando. Uhum. Aí, e tinha o motoboy também, que também tava um pouco se lixando, né? Lá na frente. Uhum. Aí o devia tá aproveitando o tempo pra fugir do serviço, né? Aí o tiozinho bate assim no motoboy. Isso é um absurdo. Você não concorda, não? É o cara. Que é isso, meu senhor? Você deve agradecer a Deus que você tem saúde. O cara mancando aí, velho. E você muito fala boa. Mal da vida, não sei o que lá. E sempre tem, velho, um tio que reclama de tudo, tá ligado, velho? Acho que o mundo seria melhor se não existisse tiozinhos revoltados. Tiozinho reclamador. É, velho. É nego chorão, né, cara? O cara vai reclamar. Ele escolhe um motivo absolutamente estúpido pra reclamar, ao invés de reclamar de alguma coisa decente. Eu acho que é carência, tá ligado, velho? Geralmente tá é. Tá puxando conversa lá. Que geralmente o que faz isso é velho. Ou mulher feia também. Sabe outra coisa que eu odeio em banco, e já vi umas 3 vezes acontecer, e é o seguinte, tu tá lá na fila, uma fila pra porra, a fila normal tá grande, e a fila de idoso, grávida, essas coisas, tá gigante também. Uhum. Aí chega uma grávida, né, uma mulher que nem barriga tem ainda, aí o que acontece, ela vê a fila de preferencial e tá gigante, aí o que ela quer fazer? Ela quer entrar na frente da fila comum, né, aí vai se chegando assim de fininho, porra, vai pra fila, pro final da fila de preferencial, velho, se tu é grávida. Não vai tentar furar aqui. Ela quer fazer uma segunda preferencial, né, velho? É um preferencial VIP, né, cara? É. Cara, mas ainda tem fila no banco aí do Rio? Tem? Como? Cara, aqui não tem. É, Vi, você é de outra realidade. No restante do Brasil, a fila é uma constante, velho. Na verdade, os bancos do Rio de Janeiro não são feitos de tijolos e concreto. São feitos de filas sobre filas, de pessoas esperando pagar suas contas. Cara, você sabe que aqui em São Paulo, no estado de São Paulo em geral, os bancos não tem mais fila, não pode ter fila. O que eles fizeram foi colocar cadeiras e o atendimento é por senha. Ah, a maioria é assim também, mas aí você fica, sei lá, 2 horas segurando a senha lá. Pelo menos tá sentado, né? Não tá em pé. É, assistindo a Globo sem áudio, né, velho? Band News sem áudio, você fica só olhando. TV Globinho. Eu não entendo, velho, como é que serve isso? Os caras ligam a televisão e tiram o áudio, cara. Dá uma raiva isso. Eles acham que a gente é obrigado a ler lábio. Cara, né? Eu nem vou mais ao banco. Eu faço tudo pela internet. Ah, mas sempre tem uma conta vagabunda, alguma coisa diferente que você não pode pagar pela internet, você tem que ir. Não é, e sempre tem uma parada que dá merda e você tem que ir lá resolver pessoalmente. Principalmente comigo, que eu sou de Maceió, a minha conta é de Recife, eu moro aqui no Rio. Porra. Qualquer merda que tem, é uma dificuldade imensa pra resolver. Que foda é a propaganda de banco, né, velho? A propaganda de banco é coisa tão bonita, velho. Chega a ser emocionante, né, cara? É, velho. É, pessoas felizes, musiquinhas calmas, tá ligado, velho? Que nem propaganda de margarina, né? É, também, pois... também. É. É aquela coisa assim, é um cenário perfeito, tá ligado, velho? É pessoas correndo na praia, né, mano? É banco tal, se preocupa que você tenha mais tempo com a sua família. Ah, é. Não, tá ligado, eu lembrei agora também do... um professor que eu tinha, velho. Porra, eu gostava muito dele. O cara era muito doido, velho. Porque professor de marketing, era de atendimento, não lembro, alguma coisa assim. E ele tava falando, né? E o cara é muito ético, né? Ele fala: eu não vou citar o nome do banco, mas era um banco que tinha assim escrito na parede: nem parece banco, tá ligado? Aí eu chego lá com aquela fila quilométrica, que eles até botam umas curvinhas assim pra disfarçar, mas a fila tá quilométrica, cheia de curvas. É. com aquelas divisóriazinhas, né? Já tava lá uma hora naquela fila e eu vejo na parede: nem parece banco. Ô, minha filha, chama o gerente, por favor. Tem um assunto muito sério pra conversar com ele, né? O gerente chega lá, todo educado, tô olhando aqui. Não parece banco, não. Isso aqui parece um curral mesmo. É até boi, né, velho? Aquele monte de boi aqui nesse curral. Né? Caraca, maluco. Mais alguma coisa de banco? Tem aquele pessoal que fica ligando em nome dos bancos pra você abrir conta, pra você comprar previdência privada, pra você comprar plano de seguro de vida. Sim. Você não sabe da onde... Ó, tem banco que me liga que eu não sei nem da onde que arranjaram meu nome. Mas sabe como é que eu faço nessa situação? Primeira pessoa liga, né? Aí é aquele sotaque polícia, né? Senhora, o senhor gostaria de... de abrir um cartão? Ah, e aqui quem liga é sotaque carioca, cara. Então ele troca. Não, aqui quem liga tem sotaque de baiano. É porque eles são jurados de morte, pô. É um lance pra confundir o pessoal, né? Aí como é que eu faço? Aí eu atendo, né? Diz, não, pode passar lá pra pessoa. Aí enquanto ele tá passando, eu simplesmente pego o telefone e deixo ali, né? E vou fazer outra coisa. Aí quando eu volto, assim, meia hora depois já tá desligado. Você vai botar aquela musiquinha, né? Pode crer, cara. Aí eu só tenho celular, né? Não tenho telefone fixo. Aí eu olho o número que ligou, coloco assim, na minha agenda e boto não atender. Não atenda. Não atende. Eu já fiz isso mesmo. Quando eles ligam assim, perguntam pra minha mãe, cara, minha mãe é a pior. Assim, senhora, por favor, é responsável pela casa, está? Minha mãe, não. A dona da casa só chega lá pelas 9, 10 horas da noite, se você quiser ligar esse horário. Ela tá viajando, só volta semana que vem. Ela morreu. Caraca. Não, o que é foda, velho, é que a maioria desses atendentes aí de telemarketing, a grande maioria mesmo, 90%, são pessoas que não têm alma, né, velho? Caraca. Que elas falam assim que, sei lá, não tem um diálogo, tá ligado? Há dúvidas até de que eles estão acordados enquanto falam com você, né? É, velho. Eu acho que é estilo aqueles clipes de Pink Floyd, tá ligado, velho? É pra fazer um clipe do Pink Floyd só de atendente de telemarketing, tá ligado, velho? Aquela sala sombria, cheio de cabos, assim, entre aqueles aparelhos, crer, assim, aqueles headphones na cabeça, velho. Com olhos brancos, tá ligado, velho? E babando. Tá ligado, velho? Ia ser foda. Apocalipse zumbi dos atendentes de telemarketing. Caraca, cara. Porque teve um cara que ligou pra minha mãe, velho. Que aí eu só escuto minha mãe falando, né? Disse, não, qual é o seu nome, meu filho? Não, Rogério. Não, é o seguinte, Rogério. Não, não tem interesse, não. Rogério. Não, deixa eu falar, por favor. Rogério, deixa eu falar, Rogério. Rogério, eu quero falar, pô. Para de falar, cara. Que o cara, pô, ele começa a falar, não, senhor, você tem muita vantagem, não sei o que lá, pô, não deixa a pessoa argumentar, tá ligado, velho? Cara, é foda, e muito provavelmente não era Rogério, não, era Rosélio. Cara, é verdade, cara. É, puta, é, quando não é mulher, tem voz de borboleta, cara, quando não é mulher. Cara, uma vez, esse negócio não tem alma, só uma vez ligou uma pessoa que não tinha texto decorado. Ela queria que eu comprasse uma previdência, só que ela trabalha no mesmo banco que a minha irmã trabalha. Eu falei pra você, minha filha, eu não quero comprar previdência, mas se eu fosse comprar, minha irmã trabalha no seu banco, então eu teria que comprar dela, né, não de você. Ela virou e falou assim, pelo amor de Deus, eu preciso bater a minha meta, compre de mim, por favor, pelo amor de Deus. Caraca, malandro. Cara, uma pessoa dessa pedir pra ir embora, né, velho? Porque o negócio é gravado, né, velho? É. Falar um negócio... Cara, te vender a parada pela pena, né? É, mas esses caras, eles vivem numa pressão danada, mas velho. Mas é... Não, mas é verdade, cara, porque... É, e esse o pessoal que trabalha com isso, a própria empresa costuma oferecer apoio psiquiátrico, camaradas, porque é sinistro, mano. E, não, na boa, né, cara? Beleza, eles enchem o nosso saco e tal, mas imagina o que, que é você trabalhar, cara, falando com 750 pessoas mal educadas e saco cheio de ouvir aquele tipo de proposta, né, cara? É, porque tem gente que xinga mesmo. Deixa você falando sozinho. É. Não, na melhor das hipóteses, né, cara, eles te deixam falando sozinho. Mais ou menos seguindo essa linha também de assunto, eu acho que o mundo seria um lugar muito melhor se não existisse burocracia infernal. Nossa. E eu não tô falando nem da burocracia comum, não, sacou? Que existe por aí e tal, que tem certos propósitos. Por exemplo, na minha faculdade, há um tempo atrás, eu fui pra pegar uma declaração de que eu era estudante na faculdade, sacou? Ah, precisou de quase uma semana, cara, pra eles emitirem a declaração. É foda. Velho. Pra escrever quatro linhas, né? Eles podiam pegar a porra de um guardanapo, cara. Escrever no guardanapo, aquela mancha de café, assim, e carimbar com o carinho da faculdade. Mas, cara, veja só, ele pegar esse guardanapo e escrever isso no guardanapo, implica ele parar de jogar o World of Warcraft que ele tava lá jogando. Tu tá querendo demais do cara. Não, mas é minha faculdade é assim também, pô. Se pegar uma declaração dessas, velho, qual o trabalho? Se prepara, cara, se prepara. Porra, se você for um personagem de D&D, você vai ganhar até nível depois que passar por uma parada dessa de tão difícil que é. Cara, agora, o meu mundo seria muito melhor se as continuações dos bons jogos não demorassem tanto a sair. Eu estou dizendo isso de Diablo 3, tá? Não, você tá falando da Blizzard, né, velho? A Blizzard que lança um jogo a cada 10 anos. Não, cara, mas de boa, a Blizzard... Tipo, eles merecem os parabéns pelo tempo que eles levam pra lançar os jogos, cara. Porque quando lança, é inacreditavelmente foda. Ah, cara, mas 10 anos? Pô, Ike, mas você não tá levando em consideração o fator morte, né? E se você morre em 10 anos? É, pô. Se eu morrer amanhã, cara... Você não joga, velho. Aí eu não vou sentir a dor da espera. Se o Messias chega antes do diabo, velho, como é que fica? Pô. E se 2011, se o mundo for acabar de verdade? 2012. É, eu tô antecipando. Antecipando, não desespero, tá nervoso. Ué, pensa pelo lado bom, você não vai estar vivo depois disso pra poder sentir a falta de Diablo 3. Porra, é o lado bom. Morri antes de jogar. Parece aquele filme, né, Fanboys, nas estrelas. Cara, eu quero assistir esse filme aí. Né? Eu só vi o trailer também. Eu acho que, cara, acho que ninguém nunca assistiu esse filme, cara. Velho, uma coisa que eu acho que não seria melhor era se não existisse spam, né, velho? E pior de tudo, o spam idiota, né? Tem uns spams que chegam a ser engraçados, né, velho? Tem um cara aí que ele faz uma atividade até legal lá. Sabe aquelas coisas de resgatar cachorro que tá na rua, esse tipo de coisa? Só sei que o cara foi divulgar o trabalho dele, né? Aí ele divulga, ele bota no Google... Deve ter posto cachorro, né? Aí cai no gaveteiro, na receita de cachorro quente. Tem o cara lá... Tal, veio um cachorro tal... Na receita de cachorro quente. É, velho. O cara não dá nem o trabalho de ver onde é que o cara tá fazendo spam, tá ligado, velho? Programa lá aquela merda e dá essas... Pior que o WordPress nem filtrou como spam, cara. O WordPress aprovou na hora o negócio. É, velho. Esse é legal. Esse eu vou aprovar, tá ligado? Geralmente... Tem link, olha, você tem ideia, tem link que o Fábio que é da equipe, ele coloca e fica na caixa de spam, tá ligado? Mas o do cara lá, do cachorro... Não... É porque cachorros são legais. É, mas na receita de cachorro quente fica esquisito. Pô, velho, também uma coisa que seria legal se não existisse era o pessoal que não segue aquelas regrinhas lá do cinema, né, velho? E até o meu irmão mesmo. Meu irmão, ele tem o costume de atender celular no cinema, mas ele acha, pô, que ele tá falando ali do modo ninja que ninguém tá escutando, tá ligado? Na cabeça dele, ele tá falando baixo, né? Mas todo mundo tá escutando. É, não, falando baixo assim, né? E aí, cara? Como é que vai? Né? Todo mundo ouvindo, assim, a 3 metros de distância. Tem também os narradores de filme, né? Ai, puta, isso me deixa fodida, cara. Uma vez eu fui assistir Resident Evil lá, já não é um filme bom, né? Aí eu tava lá no cinema e tinha um molequinho assim. Aí ele falava assim pro pai dele, né? Olha lá, fica vendo. Agora vai vir o bicho! Vai vir o bicho! Eu falei, puta que pariu, cara! Eu vou dar na cara. esse moleque. O meu irmão, ele também se encaixa na categoria narrador de filme, velho. Ele faz duas coisas, ele narra filme e quando tem uma frase de efeito, ele repete a frase, tá ligado? Velho? Pô, isso é foda. Larga o aço, senta o dedo aí. Larga o aço, senta o dedo. Meu irmão, dá uma raiva. Caraca. Tem o outro também que é intelectual, né? Tipo, tá lá assistindo o filme, aí, sei lá, aí, alguém no filme cita Kant. Ah. Aí, o cara, não, porque... Ele falou de Kant aí, mas no meio do filme o cara vai começar a falar da história do cara. É. Do que o cara pensou, o livro que o cara escreveu. Puta que pariu, velho. Ah, velho, se eu tivesse assistindo DVD, eu pauso. Aí era vontade de virar pro cara e falar assim, né, cara? Foda-se Kant. Foda-se. Me deixa ver os mercenários em paz. Porra, mas Kant e mercenários, velho. É que foi o primeiro exemplo que tiveram, né, na minha cabeça. Eu sou capanga o Kant, né? Maldito Kant. É. Eu poderia ter falado de machete aqui, que ia ser mais absurdo ainda, né, cara? Tem uns caras também que querem adivinhar o final, né? Ou adivinhar o final, ou são os curiosos também. A namorada do meu irmão é assim, velho. Nossa, velho, minha cunhada, ela chega assim... Cara, é o casal perfeito, nossa, né? Nossa, velho. Ela é aqui, sei lá, acontece alguma coisa... E agora? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer? E às vezes a gente nem assistiu o filme ainda, tá ligado? Eu não sei, porra, eu não assisti também. Não. E agora? E agora, pô? O que é que vai acontecer agora? Caraca, cara. O descrente é muito chato também. Ah, o descrente, né? Dá uma explosão assim, cara. Você pode... Que mentira, né? Aí, sei lá, Star Wars tá passando aí na Guerra das Estrelas há 30 anos na televisão. Aí quando passa aquela porra daquela nave fazendo aquele barulhão... No espaço não tem som. É, cara. Foda-se. Cara, no espaço de Star Wars tem som, beleza? Eu sou meio afado. Ah, e o próprio George Lucas, pô, ele é bem porra louca pra esse tipo de coisa, né? Eu me lembro, tá ligado no episódio 1 que tem o Watto, aquele barrigudinho lá que ele é ter? Uhum. Que é o dono do Anakin e da mãe dele. Ele disse que teve algumas críticas na época do pessoal que disse que pela física seria impossível aquele bicho voar, né? Voar, tá ligado? Diz que pelo formato dele era impossível aquele bicho voar, tá ligado? Do jeito que ele voava no filme. Aí ele disse, e se ele tivesse na barriga dele hélio, tá ligado? Porra. Vamos imaginar que na barriga dele tem hélio, tá ligado? Caraca, cara. Vamos fazer que nem o Tarantino. Vamos imaginar que isso é um filme. Né? Que coisa surpreendente, cara. Só emendando aqui no assunto do pessoal que enche o saco de cinema. Vocês já viram aquele seriado Firefly, do Joss Whedon e tal? Nunca ouvi falar. Mas aí tem uma cena no, na nave principal do programa, assim, que um pastor que viaja com os caras fala, né, que no inferno tem um lugar especial pro pessoal que perturba no cinema, junto com os molestadores de crianças, né? Ah, uma coisa que poderia não existir também na internet era site com áudio que toca automático, né, velho? Porra, por favor, né, cara? Muito chato isso. Velho, e geralmente é tiozão que coloca esse tipo de coisa na homepage dele, né, velho? No website dele. Ou quem costuma colocar também, cara, é site de anime. Que ficam tocando músicas de anime. Velho, nada contra, mas tipo, bota pra ele começar pausado, né, velho? Se alguém quiser escutar, vai lá e dá um play, né, velho? Agora o cara vai lá, exatamente, entra num site desse e começa a tocar. Tipo, nada contra, eu só acho uma merda, é, né? Mas tem gente que gosta, né, então... É, quem gosta vai lá e dê o play, né? Larga de ser preguiçoso, filho da puta, e aperta o play da parada. O mundo seria um lugar melhor se os filmes de comédia fossem tão divertidos como os trailers, né? Ah, cara, não são só os filmes de comédia. Não, mas comédia principalmente, velho. Tem muito filme aí que você viu o trailer, pronto, tá bom já. Pode deixar pra lá, tá ligado? Nintendo Wii também, né, no começo, velho, que... Se os jogos fossem divertidos como as pessoas aparentavam estar se divertindo, ia ser bem melhor também. Como eles querem que você acredite que os jogos sejam. É, velho. Mas é, o lance de trailer de filme é aquilo, né, cara? Tem trailer que nego põe todas as cenas boas do filme no trailer. Aí quando você vai assistir, o filme é uma porcaria. E outra, às vezes tem filme desse que a cena no filme não fica tão legal no trailer porque não tem aquela narração, tá ligado? Professor, In a World, não sei o que lá, tá ligado? Pode crer. O exemplo mais recente pra mim é desse... A gente já até falou várias vezes, né, do Fúria de Titãs. Porra, o trailer era foda, cara. Foda! Quando eu fui ver o filme, velho, eles conseguiram piorar as cenas, velho, do trailer. É. Caraca, velho. É, pô, mesmo. Faz tanto tempo que eu quero ver esse filme que eu tô até, pô, ansioso, velho. Cara, eu se fosse você, não via, não, velho. Porque o filme é muito ruim. Caraca. Conserve a magia do trailer. Coloca o trailer lá em loop. Eu vou pegar a versão antiga do filme e colocar as partes do trailer que aparecem em cima das cenas. Sim. É, né? Substitui. E aí, pô? Mas... Eita. Credo, velho. Precisa fazer isso, velho. Essa foi agressiva. Foi show off de bocejo, essa. Show off de bocejo. Isso foi pra mostrar mesmo que tava com sono, né, cara? Então vambora, né? Chega de gravar, não, não. Né? Beleza. Vamos terminar antes que o Fábio durma em cima da gente, né, cara? A cada 2 anos eu chego à conclusão, né, cada vez mais, de que não deveria existir no mundo político. Cara, assim, não era pra gente falar de coisa óbvia nesse programa, cara. Porra. Muito óbvio. Pô, eu não tô falando de emo, eu não tô falando de fã de Crepúsculo. Já tá batido isso, né? É, porra, cara. Político, cara. Você vem me falar do clichê morto de coisa que não deveria existir. Porra, meu. Todos sabem que a academia é um nicho homossexual. Homem que é homem não faz academia, cara. Oi, sentado no sofá, velho. Caraca, cara. Viu, Ike? Viu, homem que homem não faz academia? Viu, Ike? É, cara, não, mas eu parei de fazer academia. É, você notou isso também? É, não, eu comecei a perceber. Não, cara, mas a minha academia, não posso nem falar alto aqui agora, mas... Era um local legal de frequentar. Peraí, eu não entendi o sentido, velho. Você tá falando sério? Você falou tão baixinho assim? Não, tem alguém perto aí? É porque eu era a única criatura do sexo masculino. Ah, tá, tá. Aqui. É florido o local. Não, não, porra. Eu não tô falando... Não, é sexo feminino. Opção, entendeu? Eu não tô falando da opção de pessoal. Tá falando do gênero mesmo. Fábio tá doido pra levar porrada, né? A galera que faz academia aí depois. Aqueles pit-bicha, né? Pit-bicha, é, vai falar... É porque nós ouvintes são tudo nerd, né? Se bem que teve alguém querendo me matar outro dia aí, né? Ah, mas esse é tão nerd, né, que te matou. Esse foi, porque é muito nerd, é nerd demais. Não, qual é dessa história aí? Ah, não, foi o Alexandre, pô, Alexandre Skywalker lá da comunidade. Ainda pelo aquele negócio que o Fábio tá criticando, Senhor dos Anéis, tá ligado? Porra! Ele não superou ainda, tá ligado? Caraca, cara. Até a gente superou, né, velho? Eu nem lembrava mais disso, cara. Mas, Fábio, pra te fazer mudar de ideia, eu já marquei, quando eu for pra Maceió, uma maratona, Senhor dos Anéis. Versão estendida, hein? Com 2 horas a mais, quase. Ah, a versão que saiu esse... O DVD que saiu esse versão ano. Versão estendida. Nós vamos te convidar. Cara, se o Diego, nessa casa nova dele, tiver, assim, umas 15 poltronas, um telão, um projetor, né? Aí eu vou. Caraca. E tem que ter a pipoca também. A pipoca é fácil, né, cara? A pipoca é fácil, cara. A pipoca tá tranquila. Porra, eu levo a pipoca, se for esse o caso. Se ele prover o resto, eu levo a pipoca, né? Larga de ser preguiçoso, filho da p***, e aperta o play da parada. Caraca, cara, hoje eu tô muito revoltado. É, também você tá gravando do Game Boy, né, velho? Não, e a minha voz deve tá uma coisa muito escrota, né, cara? Porque eu tô tendo que forçar o pescoço pra baixo e tá travando a minha... A gente já sabe quem vai acordar com torcicola, mãe. Ah, cara, nem fala. Vou ter que tirar 20 quilos de entulho do quintal. Cara, outra coisa que seria bom no mundo seria melhor se os atendimentos online resolvessem alguma coisa de fato. Ah, velho. Cara. Os caras botam um macaco adestrado, velho, pra falar lá no chat. O macaco sabe escrever, velho. Os caras não resolvem nada, velho. O máximo que um cara de atendimento online pode fazer pra você é ele dar um número pra você resolver o seu problema. Eu acho, cara, que os caras do atendimento online, eles existem com o único propósito de encontrar aqueles casos que a pessoa não entende porra nenhuma da parada que estão pedindo ajuda, sacou? Que faz estupidez pra coletar e mandar por e-mail pros outros. Fazer uns correios top 10, né, velho? É, top 10 de atendimento online da Gol, por exemplo. É, né, o cara, minha filha, eu comprei aqui as passagens, mas onde é que eu pego esse avião? Por favor, os caras dão um print. Cara, né? É a única hipótese aceitável da existência dessas paradas, cara. Bizarro. Eu tenho medo dessa risada aí. Ai, tá de bruxa, né? Parece a Kayako lá do... Como é? Como é o nome da mulher lá? Do Grito. É caiaque. Do grito. Pô, mas é o grito ou é a risada? Ah, não, ai, você não tem envergadura moral pra falar de mim, velho. Estão contratando muito atendente de telemarketing e tudo, porque tá precisando das empresas. Eu vi até uma reportagem esses dias aí. Engraçado que muitas das pessoas que estão sendo contratadas são pessoas que odiavam telemarketing, tá ligado? É. Ou seja, você tá se tornando aquilo que você sempre jurou combater, tá ligado? Tinha um Jedi, velho. Tinha um Anakin, velho. É, malandro. Porra. Ou seja, de Jedi pra City vai pra de atendente de telemarketing pra quem escuta, né, cara? As paradas. Lá do negócio da vinha, né? Pô,